Justo és, ó Senhor, em teus juízos. Mesmo em lamento eu confiarei. Vejo os ímpios prosperando, mas em ti, Senhor, meu coração está. Tu conheces, tu me se a terra clama em desolação, na tua graça eu encontro salvação. A minha herança, Senhor, é teu povo, perdido em meio a dores e clamor. Mas prometes restaurar e a todos fazer voltar ao teu amor. Tu conheces, tu me vês. Em ti meu ser se refaz. Se a terra clama em desolação, acústica, guitarra, piano. Se entendido, se bebemos.